serve ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Quero que valorize o que você tem. Canta aí, vai. Chega de ficar sofrendo, vai lá. Chega de ficar nesse seu complexo. Olha o que eu vim falar pra você, ó. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Aponta pro seu irmão assim, fala assim, ó. Ele está em você, o Espírito Santo. Até com gemidos, o quê? Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. Você tem um valor. Declara mais alto isso aí, vai. Você tem um... Do início, vai lá, quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Fala com o seu irmão do lado assim, ó. Chega, meu irmão. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixa o seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Presta atenção nisso, ó. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos. O quê? Inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Creia. Você tem um valor. O Espírito Santo. Crê nisso, meu irmão. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Eu quero ver só você cantando, vai. Você tem. Tá muito baixo, vai lá. Você tem. Pra todo mundo ouvir, canta isso com fé. Você tem. Ele se move em você. Vamos aplaudir o nome de Jesus.